Sai pra lá, pode crer que eu não tenho nada aqui pra você. Tira essa mão gostosa daí, que eu não quero me desconcentrar daqui. Que tá bom que tá livre de qualquer expectativa. Isso não significa que eu tô à deriva. Não, não, não, eu tô curtindo de boa, sentindo na pele o que é ter como você. Tá bom que tá livre de qualquer expectativa. Isso não significa que eu tô à deriva. Não, não, não, eu tô curtindo de boa, sentindo na pele o que é ter.